Estou na paz, sem ideias, mas pra pensar em viver. Sendo humilde, a melhor opção pra crer. Inteligência e loucura é a base do som. Eu vou que vou. Vou na paz.